Fecheiro 27, página 229, capítulo 13. Correu a averiguar. Assim que os alcançou, viu que Jonaila estava acordada, ignorando o perigo que o lobo parecia pressentir. Havia conseguido dar a volta e, de barriga para baixo, apoiada nos braços, observava em redor. Ayla não via o que mirava o lobo, mas escutou movimento e farejar. Pousou a cesta e o molho de juncos no chão, pegou na filha e pô-la às costas com a manta. Depois desatou os cordões da bolsa das pedras e tirou duas, ao mesmo tempo que lançava mão à funda. Como não viu o que se ocultava ali, era absurdo usar uma lança. Não tinha um alvo ao qual apontar. Todavia, uma pedra atirada naquela direção podia afugentar o que quer que ali estivesse. Lançou duas pedras numa rápida sucessão. A segunda atingiu algo com um ruído surdo, seguido por um ganido. Apercebeu-se de agitação por entre a erva. O lobo estava tenso, esticado para a frente, ansioso por avançar. Vai, lobo, ordenou Ayla, ao mesmo tempo que fazia o sinal. O lobo saiu como uma flecha. Ayla apressou-se a atar a funda em redor da cabeça e sacou o atirador de lanças de suporte. Depois de pegar numa lança, seguiu o lobo. Quando Ayla o alcançou, este fazia frente a um animal do tamanho de uma cria de urso, mas muito mais feroz. A pelagem, castanha escura, unida às listas claras que lhe percorriam o flanco até ao extremo superior da cauda, era um traço distintivo do carcaju. Ayla já enfrentara outros exemplares desse animal, o maior da família da Doninha, e tinha-os visto afugentar caçadores de quatro patas maiores do que eles. Eram predadores malévolos, raivosos e destemidos, que por vezes caçavam e matavam animais de dimensões bem maiores. Eram capazes de comer mais do que parecia possível para uma criatura da sua envergadura, o que possivelmente explicava o seu nome, Glutão. Ainda que por vezes matassem por prazer, não por fome, deixando para trás as suas presas. Lobo estava mais do que disposto a defendê-las, mas numa luta entre um glutão e um lobo solitário, o primeiro podia infligir graves feridas ao segundo, ou pior. Porém, ele não era um lobo solitário. Ayla fazia parte da sua matilha. Com fria ponderação, encaixou um dardo no atirador de lanças e, sem vacilar, disparou contra o animal. Contudo, nesse momento, Jonaila emitiu um gritinho que o alertou. No último instante, viu o rápido movimento da mulher e tentou fugir. Talvez escapasse da sua linha de mira se a presença do lobo não o tivesse distraído. Assim, moveu-se o suficiente para que a sua lança não o alcançasse em pleno. Embora o animal ficasse ferido e a sangrar, a afiada ponta só penetrara nos quartos traseiros, sem causar uma ferida mortal. A ponta de sílex estava acoplada a uma vara de madeira aguçada que se encaixava no extremo de uma haste mais comprida e tinha-se desprendido da lança, como previsto. O glutão correu a refugiar-se nos arbustos, com a ponta ainda cravada. Ayla não podia deixá-lo assim. Embora acreditasse que estava mortalmente ferido, tinha de o matar. O animal devia estar a sofrer e ela não o desejava. Os glutões eram suficientemente maus em circunstâncias normais. Quem poderia dizer que danos podia causar aquele enlouquecido pela dor, atacando até o acampamento? Além disso, queria recuperar a ponta de sílex para ver se era reutilizável e desejava a pele. Tirou outra lança, reparando onde caíra a haste da primeira para a recuperar depois. Encontra-o, lobo, indicou com um sinal, sem dizer palavra, e seguiu-o. Correndo, não tardou a encontrar o rasto. Não muito mais à frente, Ayla viu o lobo a rosnar ameaçadoramente a uma massa de pelo pardo que lhe devolvia os grunhidos atrás de uns arbustos. Ayla apressou-se a examinar a posição do animal e atirou a segunda lança com força. Esta penetrou profundamente no pescoço do glutão. Um esguicho de sangue provou que havia cortado uma artéria. O carcaju parou de rosnar e caiu ao chão. Ayla desprendeu a haste da segunda lança e pensou levar o glutão pela cauda. Mas nesse caso teria de o arrastar contra a direção do pelo e seria mais difícil deslizá-lo por cima da erva. Logo viu por ali mais erva benta, planta de fortes talos fibrosos, e arrancou umas quantas pela raiz. Envolveu a cabeça e os maxilares do animal com os talos e arrastou-o até à clareira, detendo-se para recolher a haste da primeira lança. Quando chegou ao local onde deixara a cesta de recoleção, Ayla tremia. Deixou o animal a uns passos dali, desatou a manta de transporte e puxou John Ayla para a frente. Com lágrimas nos olhos, abraçou a filha, soltando por fim o medo e a raiva. Tinha a certeza de que o glutão queria a sua bebê. Mesmo com o lobo de guarda, e Ayla sabia que ele teria lutado pela pequena até à morte, aquele carcaju grande e perigoso poderia ter ferido a sua filha. Eram poucos os animais dispostos a enfrentar um lobo, e para mais tratando-se de um tão grande quanto lobo. A maioria dos felinos teria retrocedido ou passado ao lado, e esses eram os predadores nos quais pensara. Por isso, deixara John Ayla ali, preferindo não a acordar, enquanto ia apanhar umas plantas. Ao fim e ao cabo, o lobo vigiava. Não perdera de vista a filha por mais de alguns momentos, quando se adentrara no pântano para apanhar juncos, mas não pensara num carcaju. Abanou a cabeça. Havia sempre mais do que uma espécie de predadores a rondar. Amamentou a bebé durante um bocado para se tranquilizar e apaziguar a menina e elogiou o lobo, acariciando-o com a outra mão e falando com ele. Agora tenho de esfolar o glutão. Preferia ter matado um animal comestível, embora tu possas comê-lo, lobo, mas quero a pele. É só para isso que servem os carcajus. São maus e cruéis. Roubam a comida das armadilhas e a carne que é posta a secar, mesmo quando há gente por perto. Se entram num abrigo, destroem tudo. Mas a pele é ideal para debruar um capuz de inverno. O gelo não se pega a ela quando se respira. Creio que farei um capuz para John Ayla. Um novo para mim e talvez outro para João Dalar. Mas tu não precisas, lobo. O gelo também não adere muito à tua pele. Ias ficar estranho, com uma pele de carcaju em volta da cabeça. Ayla recordou o glutão que incomodara as mulheres do clã de Brum, enquanto esquartejavam um animal acabado de caçar. Arremetia uma e outra vez contra elas e roubava as tiras de carne que acabavam de cortar e pôr a secar em cordas estendidas a pouca altura do solo. Nem sequer atirando pedras o dissuadiam durante muito tempo. Por fim, vários homens tiveram de ir atrás dele. Esse foi um dos incidentes em que se baseou para racionalizar a sua decisão de caçar com uma funda. Arma que aprendera a manejar em segredo. Ayla voltou a deitar a bebé na suave manta de camurça, desta vez de barriga para baixo, porque parecia gostar de se levantar sobre os braços e mirar em redor. Depois arrastou a carcaça do glutão mais uns passos e virou de costas. Primeiro extraiu as duas pontas de sílex cravadas no animal. A dos quartos traseiros ainda se encontrava em bom estado e bastaria limpar-lhe o sangue. Mas a que havia atirado com mais força e trespassado o pescoço do glutão tinha a extremidade partida. Podia voltar a afiá-la e a utilizá-la, se não como ponta de lança, talvez como faca. Mas João Dalar seria capaz de o fazer melhor. Empunhando a faca nova, virou-se para o carcaju. Começando pelo ânus, extirpou os órgãos genitais e fez uma incisão ascendente em direção ao abdômen, mas deteve-se junto à glândula odorífera ventral. Uma das formas que os glutões tinham de marcar o território era roçar-se sobre troncos baixos ou arbustos e deixar neles a substância de forte odor que essa glândula produzia. Também marcavam o território com urina e fezes, mas era a glândula que podia arruinar a pele. Era quase impossível eliminar o odor e aproximar a pele da cara se fosse contaminada pela glândula, cujo cheiro era comparável ao de uma doninha fedorenta. Retirando a pele com cuidado, para não perfurar o revestimento do estômago, nem penetrar no intestino, circundou a glândula. Depois, apalpando com cuidado, deslizou a faca por baixo e soltou-a com um golpe. Quando se preparava para a lançar ao bosque, pensou que Lobo perceberia o odor e iria atrás dela e não queria que ele cheirasse mal. Pegou-lhe com cuidado e voltou ao lugar onde tinha matado a criatura. Viu uma forquilha numa árvore por cima da sua cabeça e deitou-a sobre um ramo. Quando regressou, acabou de cortar a pele com uma incisão do estômago até à garganta. Embora Ayla soubesse que muitos o faziam, ela nunca comia carne de animais carnívoros. O clã não gostava de ingerir animais devoradores de carne, e se bem que Ayla já a tivesse provado, não lhe agradara. Com muita fome, era capaz de a comer. Ultimamente, nem sequer gostava de carne de cavalo, embora fosse a preferida de muitos. Sabia que isso se devia à estreita relação que a unia aos seus cavalos. Estava na hora de reunir tudo e regressar ao acampamento. Guardou as hastes da lança na aljava, juntamente com o atirador de lanças, e deixou as pontas que recuperara na cavidade ventral do glutão. Colocou Jonaila às costas com a manta de transporte, pegou na cesta de recoleção e pôs debaixo do braço o molho de junco. Depois, agarrando os talos de erva benta que ainda continuavam atados à cabeça do glutão, arrastou-o. Deixou as entranhas onde haviam caído. Uma ou mais das criaturas da mãe apareceria para comê-las. Quando chegou ao acampamento, Jondalar e Azelandoni fitaram-na boquiabertos. Parece que estiveste ocupada, comentou a primeira. Não sabia que ias caçar, acrescentou Jondalar, aproximando-se dela para a livrar da carga. Muito menos um carcaju. Não foi planeado, explicou Ayla, e contou-lhe o acontecido. Já me perguntara por que levavas as armas contigo, se ias apenas apanhar umas plantas, disse Zelandoni. Agora entendi. Normalmente as mulheres saem em grupo, conversam, riem e cantam e fazem barulho, explicou Ayla. Pode ser divertido e também afugento aos animais. Nunca pensara nisso assim, afirmou Jondalar, mas tens razão. Várias mulheres juntas provavelmente mantêm os animais ao longe. Quando as jovens vão visitar alguém, recolher bagas ou apanhar lenha, recomendamos que saiam acompanhadas, observou Zelandoni. Não precisamos de lhes dizer que conversem e riam ou façam barulho. Isso acontece sempre que se juntam e é uma medida de segurança. No clã, as pessoas não falam tanto e não riem, mas enquanto caminham, emitem sons rítmicos, batendo com paus e pedras, contou Ayla. E às vezes, além de produzirem sons, também gritam. Não são cantigas, mas parecem-se um pouco com música. Jondalar e Zelandoni olharam um para o outro sem saber o que dizer. De vez em quando, Ayla contava algo que lhes permitia entrever um vislumbre da sua infância com o clã, diferente da deles. Também lhes permitia intuir o muito que as pessoas do clã se pareciam com eles e o quão eram diferentes. Quero a pele do glutão, Jondalar. Podia fazer-te um revestimento novo para o capuz, e para Jonaila e para mim, mas tenho de esfolar já. Tomas conta da pequena? Pediu a ela. Farei melhor do que isso. Ajudar-te-ei. E poderemos vigiá-la os dois? Sugeriu João da Laje. Vocês podem tratar do animal. Eu tomo conta da bebé. Ofereceu-se a Zelandoni. E o lobo pode ajudar-me, acrescentou olhando para o animal. Não é verdade, lobo? Ayla arrastou o carcaju até uma clareira, a alguma distância do acampamento. Não queria atrair nenhum animal indesejável para o espaço habitado. Depois tirou as pontas de sílex da cavidade abdominal. É só preciso reparar uma, disse, entregando-as a João da Laje. A primeira lança atingiu nos quartos traseiros. Atirei a segunda com força mais do que a necessária. Foi por isso que a ponta se partiu. Mas eu sabia que ele queria a Jonaila e estava furiosa. Acredito, eu também teria ficado. Acho que o meu dia foi menos emocionante do que o teu, disse João da Laje, enquanto começava a esfolar o glutão. Fez uma incisão na pele ao longo da pata posterior esquerda, até ao corte do ventre executado antes por Ayla. Encontraste sílex na caverna? Perguntou ela, fazendo um corte semelhante na pata dianteira esquerda. Há bastante. Não é da melhor qualidade, mas servirá, sobretudo para praticar, respondeu João da Laje. Recordas-te de Matagã? O rapaz que foi atingido na perna por um rinoceronte? Aquele que curaste? Sim. Este ano não tive a oportunidade de falar com ele, mas vi-o. Cocheia, mas parece safar-se bem, respondeu ela, enquanto efetuava um corte na pata dianteira direita. E João da Laje trabalhava no quarto traseiro direito. Falei com ele, com a mãe e o companheiro e com outras pessoas da sua caverna. Se Joharan e a caverna estiverem de acordo e não me ocorre nenhuma razão para que se oponham, virá viver para a nona caverna no final do verão. Vou ensiná-lo a talhar sílex e verei se tem talento para isso ou interesse, anunciou João da Laje e levantou a cabeça. Queres as patas? Tenho aí umas garras afiadas, mas não sei o que faria com elas, replicou Ayla. Podes sempre trocá-las. De certeza que daria um belo adorno para um colar ou para cozer numa túnica. E os dentes também. E o que planeias fazer com esta magnífica cauda? Indagou João da Laje. Creio que vou ficar com a cauda e com a pele, disse Ayla. Mas pode ser que troque as garras e os dentes. Ou talvez possa usar uma garra para fazer buracos. Cortaram as patas, partindo as articulações e seccionando os tendões. Em seguida, arrancaram a pele pelo lado direito, até à coluna vertebral, valendo-se mais das mãos do que das facas. Com o punho, desprenderam a membrana entre o corpo e a pele, ao chegar às partes mais carnosas das patas. Depois deram a volta ao corpo e repetiram o mesmo processo do lado esquerdo. Sem deixar de conversar, continuaram a separar a pele do corpo, puxando e arrancando, procurando fazer o menor número de cortes possível. Onde viverá Matagã? Tem família na nona caverna? Inquiriu Ayla. Não, não tem. Ainda não decidimos onde vai ficar. Terá saudades de casa, principalmente no início. Temos espaço de sobra, João da Laje. Ele podia ficar connosco, sugeriu Ayla. Também pensei nisso. Ia perguntar-te se não te importavas. Teríamos de reordenar algumas coisas, dar-lhe o seu próprio espaço para dormir, mas pode ser o melhor lugar para ele. Eu podia trabalhar a seu lado, observar o que faz, ver o interesse que tem. Não vale a pena obrigá-lo a talhar se não gostar. Mas eu não me importava de ter um aprendiz, disse João da Laje. E como cocheia, seria um bom ofício para ele. Foi necessário usar mais do que as facas para libertar a pele da coluna e em torno das omoplatas, onde estava muito agarrada, e a membrana entre a carne e a pele não se distinguia tão claramente. Depois tiveram de tirar a cabeça. Enquanto João da Laje mantinha o animal esticado, Ayla procurou o lugar onde a cabeça se unia com o pescoço e girava facilmente, e cortou a carne até ao osso. Depois de uma torção, uma rápida fratura e um corte através das membranas e dos tendões, a cabeça desprendeu-se e a pele ficou solta. Junto ao lar, elevou a exuberante pele e ambos admiraram a densa e bela pelagem. Com a ajuda dele, esfolar o glutão tinha sido um trabalho pouco moroso. Ayla recordou a primeira vez que ele a ajudou a cortar uma presa, quando viviam no vale, onde ela encontrou seu cavalo e ainda se recuperava do ataque do leão. Para ela, fora uma surpresa, não só que estivesse disposto, como soubesse fazê-lo. Os homens do clã não executavam este tipo de trabalhos e Ayla às vezes ainda se esquecia que Jondalar podia ajudá-la em tarefas que o clã considerava trabalho de mulheres. Estava acostumada a fazê-las e raras vezes pedia ajuda, mas nesse momento alegrou-se por recebê-la. Darei esta carne a lobo, disse Ayla, olhando para o que sobrava do carcaju. Perguntava-me o que ias fazer com ela, declarou Jondalar. Vou enrolar a pele com a cabeça lá dentro e prepararei a nossa refeição. Pode ser que comece a raspar a pele ainda esta noite, anunciou ela. Tem de ser hoje? Perguntou Jondalar. Preciso dos miolos para amaciar. Estragam-se se não os usar logo. É uma pele muito bonita e não quero danificá-la. Muito menos se o inverno que se aproxima é tão frio como Martona apregoa. Preparavam-se para abalar, mas Ayla viu umas plantas com folhas dentadas em forma de coração que cresciam na terra fértil e úmida junto ao arroio que usavam para se abastecer de água. Antes de regressarmos ao acampamento, quero apanhar algumas daquelas ortigas, disse Ayla. Irão bem com a refeição desta noite. Picam, argumentou Jondalar. Não, depois de cozinhadas. E têm bom sabor, contrapôs Ayla. Sim, mas gostava de saber a quem ocorreu cozer as ortigas para as comer. Como pode passar pela cabeça de alguém comer uma planta assim? Indagou Jondalar. Não sei se algum dia saberemos, mas preciso de qualquer coisa para as apanhar. Umas folhas grandes para proteger as mãos. Olhou em redor e viu uma planta alta e tesa, com bonitas flores roxas. Ali, bardana. As folhas são macias, servirão